guerra. Seus outros separam o céu e seus chutes abrem fenda. Nada! Wow, sinto o cosmo queimar. Minha constelação me protegerá. O universo em mim faz o beleza. Pura cena. Alma lenda. Cavaleiros defendem a deusa da guerra. Seus outros separam o céu e seus chutes abrem fenda. Nada! Wow, sinto o cosmo queimar. Minha constelação me protegerá. O universo em mim faz o beleza. Minha armadura é indestrutível como escama de dragão. Eu sinto a força do cosmo queimando no meu coração. O cavaleiro de bronze mais raro. Eu faço a cachoeira fluir ao contrário. Enxergando pelo cosmo mesmo não tendo visão. Pra honrar os cinco picos de Rosan e o mestre ancião. Eu não preciso de armadura, eu só preciso das minhas mãos. Cólera do dragão! O frio, o inverno da Sibéria. Se no lugar mais gelado do mundo. Frio, o meu olho te congela. As asas do cisne eram absolutos. Espiando a tua mão em volta. Eles vão conhecer o poder tão frio de ano. Execução aurora. Ave Fênix, eu renasci da cinza. Meu ódio é eterno. O solitário pássaro imortal que abandona suas lágrimas em ponta de no inferno. Eu sou cavaleiro de bronze mais poderoso. Eu não confio nos deuses, eu só confio em mim. Dizem que o mundo vai se acabar em fogo. Então pode me chamar de fim. Que o ódio nunca vai ser mais forte que o amor. Alma lenda. Cavaleiros defendem a deusa da guerra. Seus ocos separam o céu e seus chutes abrem fenda. Nada! Wow, sinto o cosmo queimar. Minha constelação me protegerá. O universo em mim faz o beleza. Pura cena. Alma lenda. Cavaleiros defendem a deusa da guerra. Seus ocos separam o céu e seus chutes abrem fenda. Nada! Wow, sinto o cosmo queimar. Minha constelação me protegerá. O universo em mim faz o beleza. Pura cena. Faça elevar o cosmo no seu coração. No seu coração, todo mal, combater, despertar, o poder, Saori. Sempre vou lutar por ti, mesmo se o mundo cair. Eu sempre estarei aqui. Não sei o que é desistir. Meu corpo e acendi a chama dos milagres. Comigo leva aquelas asas. Pelo céu azul, meteoro de Pegasus.